Toca um som aí por enquanto. Vou cantar aqui pra Ana, uma daquelas nossas. É, moleque. Peraí que eu volto já.